Salvador, muito bom dia, Tripe 55 no 4, no ponto de espera pronto. Autorizado em decolar o Tripe, 140 com meia dúzia. Livre decolagem, Tripe. No 4, decolado agora, 5-4, controle 20.8, bom voo. Chama 128, trip 55 no 4, bom dia. voo 9642 no ponto de espera do 190 pronto. A linha decola sem parada, 9642? Afirmativo. Ok, autorizado, sem parada, 340 com 8. 942. Torre Salvador, bom dia, azul 4208, passando externo, sinal X-Ray, baixou e travou. Alô 08, curta aproximação e toma aí que está livre. 4208. Torre, bom dia, está passando mais uma oferta no pátio, cara, bom dia, estou funcionando. Liga o celular, chama o táxi, chama o táxi. Azul, pouso autorizado 110, check trem, vento 150 graus com 7 nós. Livre pouso 110, baixado e travado, azul 4208. No 642, decolado agora 03, controle 20.8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Azul 4208, considero o solo agora 05, direita a livrar 121.9, bem-vindo. 219 a livrar, direita, obrigado, até daqui a pouco, azul 4208. entrada em Salvador, é o voo no 897, ponto de espera 10, pronto. Autorizado, além de decolar no 897, o vento 150 graus com 14 nós. Além de decolar no 0, no 897. E a posta dessa companhia Lima tem. Para o tráfego Lima tem gol. Torre Papagaio, Mike Foxy, aponta para o bate. Mike Foxy, ataque todo lugar, aponta na papá para ingresso. Para papá, Mike Foxy. Decolando agora 09, controle 10.8, bom voo. 0, 0. 0087, livre decolagem, 150 com 7. 9087, livre decolagem. Salvador, muito bom dia. Gol no 607, no ponto de espera, pista no 0. Toma lá, estressa a companhia Lima tem. Quem faz a laje, Lima tem gol no 607. Ingresso no 7, a porta ali de plano cabeceira. Acompanhado, pronto. 9087, decola agora os 51, são os 11, controle 10.8, por favor. 9087, controle 10.8. Decolagem no 0, 160 com 10. Já decolagem, gol no 607. 607, decolado às 12, controle indo 0.8. 08, obrigado, bom dia. Oi, pega de pronto, Marco. Sim, só um minuto, vou manter a posição. A linha da colagem no 7 já seta com 8. Terra decolada agora às 15, controle 120.8, bom voo. 208, mais um pouco terra. A linha mantém inicialmente, 1-7 ou 1-5? Ou 1-7 ou 1-5, a linha mantém 1-0. Obrigado, Tatiana. Torre Sideral 9970, ponto de espera atrás do gol. Sim, Sideral mantém o ponto de espera. Abraço pra todos. No 715, eu livre decolagem 170 com minha dúvida. Eu decolagem, vou no 715. Federal, a linha mantém a voz. A linha mantém a voz. 795, decolado agora, o IC 38, controle 20.8, novo. 20.8, bom, bom dia, obrigado. Sideral 150 com 11, autorizado a colégio. 150 com 11, autorizou o sideral. Torre, bom dia, tá? 3153, quanto espera? Ali não tem, 3153. Mantém, tá? 3153. Sideral, controle 20.8.